amigos. É uma pena ter que repartir aqui entre nós esse céu, esse sol, esse mar. Eu sei que é um teatro só, onde os atores dão o pior, às custas de um cinismo engraçado. À frente o santo mal dissimulado. Uma lei nos obriga a fingir um sorriso e fazer do cenário um cruel paraíso. Ó donos do céu, donos do sol, donos do mar e do arrebol, estamos aqui nessa bola que gira, se suportando e vivendo a mentira, na mira do caos e da insanidade, entre a ruína e a prosperidade. Brancos, não racistas, negros, negros, neonazistas, brancos, filhos de preto, com nojo de preto, cabelo de branco em todos os cantos. A nossa autoestima até evoluiu, mas mandar o raciocínio a puta que eu pariu, e chamar a covardia pra morar na mente. Estão bem alimentados e mais doentes. Eu vou defender uns da raça pra quê, se são os primeiros a se corromper. Não há boicote, não há postura, nem interesse em nossa cultura. E quanto mais preto tenta ser branco, mais o efeito racista é monstro. O ódio encoberto é uma arma e tanto. Preto eu me deito e me levanto. O macaco vai sorrir pra você, invadir sua praia, estragar seu lazer. Na mesma piscina do mesmo hotel, é tudo pra nós embaixo do céu. Diabo, viver contigo, odiado. Mesmo fora do gueto, continue preto. Mesmo fora do gueto, mesmo fora do gueto, continue preto, continue preto, continue preto. Eu me vi correndo pelos canaviais, muitos cavaleiros vêm logo atrás. Ofegante, rasguei minha pele nas folhas, caminhei mancando com o pé cheio de bolhas. Ganhei a liberdade, princesa Isabel, cheguei no século XX sem terra ao léu. Substituído pelos italianos, jogado no morro, descendente africano. Favela, droga, álcool, assassinato, sem vontade própria, complexado. Xingando me torno artista e malandro. Dentro dos bares, na beira dos campos, os brancos me viram sorrindo e cantando, enquanto eles estavam estudando. Esses negros aí são preguiçosos e vadios, só prestam pra sambar e beber aos rios. Ainda no 20 escureceu matagás, tentaram varrer nossa raça pra trás. Em São Paulo chutado por policiais, no Brasil inteiro ser preto é demais. Informações intelectuais, histórias de zumbi mal com X racionais. Eu nos baile dançando, bebendo e fumando, de repente engrossando a fileira dos manos. Negros na TV, bonecas pretas, referência a salões de beleza. Negros em corolas e carro tipo esses, focados e cuidando de seus interesses. Vi negro torcer para o outro sofrer, desprezar pela cor, desmerecer. E na banca de branco é um bunda lelê, suportando as piadas, ora vá se fuder. Odiados, amigos, que desprazer viver contigo. Odiado, mesmo fora do gueto, continue preto. Mesmo fora do gueto, mesmo fora do gueto, continue preto, continue preto, continue preto. Hoje é cada um na sua, cada um no seu, na corrida pelo mone, agora o único Deus. Pra vazar da quebrada pros lugares chiques, pisando um no outro e fazendo trambiques. É o come, come, é o come, deixa, é tudo uma questão de sobrevivência. É os pretos chegando para repartir os empregos daqui, as faculdades daqui, assumir posições em cargos concorridos, sabendo que é um fio de navalha fudido. Só a competência vencerá o racismo. Há entre a vitória e os pretos um abismo de provocações de um branco ciumento. Parece que não, mas é violento, e o dia a dia se torna um teatro nojento. É um teste para os nervos a todo momento. Odiados, amigos, que desprazer viver contigo. Odiados, mesmo fora do gueto, continue preto. Mesmo fora do gueto, mesmo fora do gueto, continue preto, continue preto, continue preto. Estamos aí, repartindo as escolas, os conhecimentos, os carros, as mulheres, os restaurantes, odiados amigos, odiados amigos, repartindo o mesmo céu, o mesmo Deus, o mesmo sol.